sa ating buwag kumpanya. Kung a viola, minha canção e a poesia. Para viver um grande amor, preciso é muita concentração e muito siso, muita seriedade e pouco riso para viver um grande amor. Para viver um grande amor, mistério é ser um homem de uma só mulher, pois ser de muitas, poxa, é para quem quer, não tem nenhum valor. Para viver um grande amor, primeiro é preciso sagrar-se cavalheiro e ser de sua dama por inteiro, seja lá como for. Há que fazer do corpo uma morada onde clausure-se a mulher amada e postar-se de fora com uma espada para viver um grande amor. Viver um grande amor direito não basta apenas ser um bom sujeito. É preciso também ter muito peito, peito de remador. É sempre necessário ter em vista um crédito de rosas no florista, muito mais que na modista, para viver um grande amor. Quanto a ponto saber fazer coisinhas, ovos mexidos, camarões, sopinhas, molhos, filés com fritas, comidinhas para depois do amor. E o que há de melhor que ir para a cozinha e preparar com amor uma galinha com uma rica e gostosa farofinha para o seu grande amor? Para viver um grande amor, é muito importante viver sempre junto e até ser, se possível, um só defunto para não morrer de dor. É preciso um cuidado permanente não só com o corpo, mas também com a mente, pois qualquer baixo seu, a amada sente e esfria um pouco o amor. Há que ser bem cortês, sem cortesia, doce e conciliador, sem covardia, e saber ganhar dinheiro com poesia. Não ser um ganhador, mas tudo isso não adianta nada se nessa selva escura e desvairada não se souber achar a grande amada para viver um grande amor.